Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado. E a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ah, nem me lembra tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado Deus. Dançando a flauta e cavaquinho, meu chorinho se desaba. Tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata, só carinho, meu chorinho. Quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Deus. Ai, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentiu. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Ai, quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor me deu. Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra ficar com você. Saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. A meu chorinho eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom de um chorinho chamado Deus. Parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Fazer tanto chorar, ah, nem me lembra tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado de...